Canal 2. Dentro da boca, tem lá cuidado. Mete-se dentro da boca. Se lhe mostrar a tua chama, fica logo toda louca. Fica logo toda louca. Se começas a chupar, vai-te dar cabo da boca. Lá dentro da tua caixinha, se acabares em si há mais. Lá dentro da tua caixinha, olha o isqueiro. Lá dentro da tua caixinha, cuidado, não fumes tudo, porque podes ficar cansadinha. Querida, há gente que não te esquece. lembram toda a vida. É lindo ser imigrante, tenho lá tanto amigo. É sempre um dia diferente quando me encontro contigo. Que tenhas o que é preciso, desde o princípio ao fim. Que tenhas um paraíso, como eu quero para mim. Imigrante português, quero que sejas feliz, mas guarda no coração o amor ao teu país. Há gente que não te esquece, que te lembram toda a vida. Imigrante português, quero que sejas feliz, mas guarda no coração o amor ao teu país. O amor ao teu país, à tua terra querida. Há gente que não esquece, que te lembram toda a vida. Está sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. Da minha terra eu te saúdo. Recordas-me a infância que vivi, quando olho para ti fico miúdo. Nunca jamais me esquecerei de ti. As torres que tu tens rasgam o céu. Ao longe ouço meus sinos tocar, correndo com tantos amigos meus. No teu adro passei horas a brincar. Quantas vezes com teu toque eu acordei, ao som do mesmo toque adormeci. Do teu relógio tantas pancadas contei, nas horas boas e más que então vivi. Toca teus sinos sem parar. Um dia vais badalar só para mim. Pena é que já não sinta o teu tocar. Deixarei de te ouvir, será meu fim. Um dia vais badalar só para mim. Pena é que já não sinta o teu tocar. Deixarei de te ouvir, será meu fim. Thank you.

verbo amar. Já não tenho mais para dar. Thank you.